cantava e abria o portão. O café quentinho feito no fogão e a prosa rendia no chão de chão. Cabresto na mão, boiadeiro na lida, sem luxo, sem pressa, mas com alegria. A enxada cantava na terra batida, a gente vivia com fé todo dia. Saudade do tempo que não volta mais, do cheiro de mato, das noites de paz, do radinho a pilha tocando o modão, e o céu estrelado cobrindo o sertão. Sem tela na mão, só olhar no horizonte, e a água da mina brotando na fonte. A vida era dura, mas tinha valor, e no peito da gente sobrava amor. Se foi, mas na nosso tempo era lento. O galo cantava e abria o portão. O café quentinho feito no fogão e a prosa rendia no chão de chão. Cabresto na mão, boiadeiro na lida, sem luxo, sem pressa, mas com alegria. A enxada cantava na terra batida, a gente vivia com fé todo dia. Saudade do tempo que não volta mais, do cheiro de mato, das noites de paz, do radinho a pilha tocando o modão, e o céu estrelado cobrindo o sertão. Sem tela na mão, só olhar no horizonte, e a água da mina brotando na fonte. A vida era dura, mas tinha valor, e no peito da gente sobrava amor. Meu pai de chapéu, com pé calejado, contava causos de antigamente. Minha mãe sorria, pano no varal, coração tranquilo e alma contente. Hoje o progresso levou tanta coisa, a correria apagou o quintal, mas dentro de mim ainda mora um rancho, feito de lembrança de sonho real. Vida simples, mas cheia de alma. Ô, saudade! Ha ha.